dizer e sem palavras pra falar. A vontade de vencer, sem ter forças pra lutar. Os caminhos vêm e vão, os sonhos fogem pelas mãos. Já nem sei pra onde vou e nem me lembro quem eu sou. Sem caminhos pra seguir, sem destino pra chegar. Prosseguir ou desistir não vai te ajudar. Sem caminhos pra seguir, sem destino pra chegar. Prosseguir ou desistir não vai te ajudar. Meus olhos se abriram pra luz, eu nem fiz jus. Vim como vem os homens quando nascem nus. Pai, como faz? Pega pela mão, conduz. Aprenda a caminhar e vê a vida se tornar cruz. Tão belos objetos, seus sonhos não são concretos. Quem sabe se concretize, vire simples, mero objeto. Correr pra vencer, lutar pra chegar, viver pra morrer. Morra e viverá. Só há como progredir, não há como recuar. Prosseguir ou desistir não vai te ajudar. Sem caminho pra seguir, sem destino pra chegar. Prosseguir ou desistir não vai te ajudar. Sem caminho pra seguir, sem destino pra chegar. Prosseguir ou desistir não vai te ajudar. Caminhando pela vastidão sem direção, me sinto sozinho na multidão, olho pro céu, buscando uma resposta divina ao arranha-céu. Me convida pra pular lá de cima, aqui embaixo acho que é o fundo do poço. Problemas, problemas que me deixam louco. A vida já não faz sentido, você não sabe o que tenho sentido. No momento não tenho um amigo. Às vezes paro e respiro, tento acreditar que nem tudo está perdido. Só sei que assim não posso continuar. Algo me diz, nunca é tarde pra recomeçar. Acreditar no futuro, que futuro? Andando pela rua sem rumo, no labirinto de muro, mas não desisto. Mesmo caminhando em círculo, só sei que pra Deus tudo é possível. Tanta coisa pra dizer e sem palavras pra falar. A vontade de vencer, sem ter forças pra lutar. Os caminhos vêm e vão, os sonhos fogem pelas mãos. Já nem sei pra onde vou, nem me lembro quem eu sou. Sem caminho pra seguir, sem destino pra chegar. Prosseguir ou desistir não vai te ajudar. Ei. Vontade de vencer, forças lhe faltam. Palavras pra dizer, quem se importa? Chegar de partida, idas e voltas. Eu tenho a pergunta, eu não tenho a resposta. Eu estava tão perto, eu deixei escapar. Eu reviso o trajeto, não estava lá. A escuridão cega, trevas cegam. Luz repentina que ilumina, cega. Vida que castiga e traz fascinação. Procure a razão enquanto contradição. Muda o clima, a estação, a vegetação. Os pés no caminho, predestinação. Correr pra vencer, lutar pra chegar. Viver pra morrer, morra e viverá. Só há como progredir, não há como recuar. Prosseguir ou desistir não vai te ajudar.